Olá, amigos da Antena Web, muito boa noite. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos leva a fazer uma viagem pelo mundo específico de flauta e todas as suas variantes. Vamos, a partir de agora, por mais meia hora, fazer esta viagem todos juntos. Eu espero que gostem e consigam aproveitar ao máximo. Rádio Antena Web, esta é a sua melhor companhia. E esperamos sinceramente que tenham aproveitado ao máximo estas primeiras músicas do nosso flutuar de hoje. Vamos ouvir ainda três músicas antes do término deste programa. Eu, de minha parte, prometo voltar no próximo sábado, a esta mesma hora, aqui nesta mesma rádio. Tenham todos uma boa semana e até lá.